abri a porta, já me recebeu com mais sete pedras na mão. O cara quando bebe não quer saber de conversa não. Eu querendo amor, ela querendo confusão. A sua também é assim, é? E aí? Soltei os cachorros em cima dela, botei a danada da raiva toda pra fora. O amor da minha vida eu mandei embora. Só caiu naquela hora, quando eu escutei para a porta. E ela foi. Alô, Rino, vai nascer. A ficha só caiu naquela hora, quando eu escutei o pá da porta. O amor da minha vida foi embora. Já me recebeu com mais de sete pedras na mão. O cara quando bebe não quer saber de conversa não. Eu querendo amor, ela querendo confusão. E aí? Botei os cachorros em cima dela, botei a danada da raiva toda pra fora. O amor da minha vida eu mandei embora.